rap hasard. Sans qu'il ne cesse d'y hasard. Mouto des fissures, un mot tu peux pas lâcher de nous. Dénominado comme nous. Et si ça va se prendre la VC. Ha, hé, pas du pot du créa. Pita nous, ça pas souffre à niquer. T'as dû la situation. Ha, qui yo j'en n'aguento mais. Tanta humilhação. Se liga aí que meu nome é Mágoa Velha. Motivação da minha parte é que não falta. Que o hip hop é nossa força de ataque. Mas isso é óbvio, pura força de expressão. Desses motivos todos impomos a cultura hip hop. Com o rap mostramos a nossa ideologia. Break chegando para acabar com as brigas. E o grafite mostrando a sua arte nas ruas. Mas peraí que eu ainda não morri. Sou o Lerá, apetriado no morro. Saia da reta de uma viatura. Sinônimo de sono, profundo e improvável. Retorno sem fim, a polícia nos mete em cana. Ainda que dizem que são os bacanas. Polícia de mentira, mas que coisa. Olha, isso não passa de uma pura ironia. Mas